Olha a batida pro gol! Gol! É do São Caetano! Ajeitou pro pé direito, puxou, tirou do lance, Jorginho Paulista soltou a bomba, não deu pro Elton, ele saiu pro abraço, a bola fez uma curva, saiu do goleiro do Vasco.